Márcio Galvão. E aí, qual o nome do senhor? Meu nome é Gilvan Fonseca Frois. Gilvan, você trabalha aqui na feira mais ou menos quanto tempo? Eu tenho 37 anos de idade, 24 anos, sou Joaquim. 24 anos? Convivo aqui, né? Sou Joaquim. Convivo aqui, né? Na idade de 13 anos, na pré-adolescência, no caso. Aí você trabalhava aqui com seus pais, com parentes? Não, eu entrei aqui com... Já tomei arrepiar aqui no meu corpo com 12 anos. 12 anos? Pô, você eu, vendia o que nessa época aí? Eu comecei muito pequeno aqui com... puxando carrão de mão, entendendo? Ajudando também as pessoas, conversas e turistas. Não sabia quais locais chegava para não saber, não frequentar o local, ajudando, mas sou trabalhador da rua 7, a sétima quadra. Comecei pequeno, mas eu porque tinha meu apoio. E aí, recaindo a minha vida. Eu puxei vários caminhões de viaduras na parte de engrossista. Antes do engrossista, é puxar caminhões de verduras. Hoje em dia eu estou um pequeno na vida. Você está vendendo o quê? Está vendendo hortaliças hoje, é? Hoje em dia eu estou trabalhando hortaliças, para ver eu puxo carro de mão, porque eu tive uma parte melhor. Sim. Eu sou bem estudado, eu dou 5 calografias, sei escrever, sei ler, sou monstro em português. Em calografia, eu estou assim, ó. É mesmo, é? Estou me defumando. Mas é tudo na vida, velho. E aí hoje em dia você tem, vai se virando com o que dá, com o que aparece? Bom, aparece mente, é meu trabalho. E aí, e ao longo desse tempo aí, do seu trabalho aqui na feira, você acha que a feira melhorou ou piorou ao longo do tempo aí? Além do tempo, eu como tenho 57 anos de vida, melhorou em uma base 100%, eu não posso botar. Mas em 70% está bem legal. 70% é legal. É legal, é. E assim, qual foi a maior dificuldade que você encontrou aqui na feira, assim, do trabalho mesmo, para conseguir trabalhar, sustentar? Eu dependo muitas assim, vezes de alguns, que são meus amigos, que me conhecem há muitos e muitos tempos. Se é uma boa, eu posso chegar no comércio como era antes. E por que você acabou chegando nesse ponto de decair assim do que você era antes para o que você hoje é? É porque aconteceu com a minha final de esposa, apareceu seu pai e mãe do meu filho. Aí eu entrei no desespero avançadamente. Que coisa que não posso falar aqui em frente a vocês. Tranquilo. Mas quando eu falecer, você teve que assumir sozinho a responsabilidade de criar. É, de pai, e mãe e meu filho. Como eu tenho uma filha também, entendeu? Ele tem quantos anos? Meu garoto, no dia 11 de janeiro de 2018, ele vai fazer 12 anos. E minha garota, no dia 18 de abril de 2018, faz 17. E você, eles moram com você? Nenhum dos dois não mora comigo, não. E você mora onde? Mora perto daqui? Como eu moro aqui em Salvador mesmo, mas é um bairro distante daqui da feira de Joaquim. É mais ou menos uns 1.500 metros, mais ou menos 1,5 km. Tem que pegar ônibus pra ir pra cá ou vem andando mesmo? Eu preciso pegar transporte todos os dias. É? E é tranquilo? É fácil de pegar transporte? Ou... É um pouco... difícil, assim, pela parte da manhã, mas na ilha é um pouco meio transtornado. Meio transtornado, né? Engarrafamento. Exatamente. Uhum. E assim, o pessoal aqui na feira trata você bem, é tranquilo? Saudavelmente, né? Pelo menos que não fizeram aqui, ó, ninguém tá deu mal nunca. Mas em relação aqui à estrutura da feira, você acha que tem alguma coisa que poderia melhorar da feira, para poder dar uma condição de trabalho melhor para vocês? Como é? Independentemente, eu preciso mesmo que... a área urbana que precisa, essa geral aqui, ó. Você pode observar, botar a sua câmera. Assim, um exemplo. Você pode observar pela câmera, ó. Eu tenho 24 anos que eu trabalho aqui dentro, eu sei tudo. A estrutura vai montar, a estrutura da. Ah, você tá filmando, né, meu amigo? Igual meu amigo. A estrutura toda aí, ó. Caramba, lá, ó, você é quase caindo, não tem problema. As coisas. Você vou mais pra frente, vai vir mais várias e várias coisas. E aí, assim, isso gera problema de que assim aqui? Isso gera que, de uma hora pra outra, uma coisa pode acontecer, porque, ó, você vê, por exemplo, aquela tábua ali, se ela rachar, e passa vários e vários clientes daqui, da minha feira, ou será a minha segunda mãe. Aquela tábua ali, do tabaco, cai em cima de alguém. Uma idosa, uma pessoa que eu, até você comigo, um momento aqui, fazendo sua reportagem. Prodiga não prodiga, uma tábua ali, aquela ali que eu mostrou ali, ó. Observa aquela tábua ali, ó. Tá podre ou não tá ali, copinha, tá dali, ó. E o sindicato daqui, ou a prefeitura, toma alguma iniciativa em relação a melhorar essas questões aqui, os problemas? Assim, alguns deles procuram, mas alguns não, não tá abandonado. Não pode observar. Alguns ligam para um lado, alguns ligam para o outro lado, mas a estrutura geral dessa parte aqui, por exemplo, está toda meio dos dois chamados. É, né? Vou dizer assim, que é 50% pro lado dele, né? Do nosso lado, que é serante. Uhum. Ele tá puxando 70% pro lado de lá. Pelo lado de lá teve reforma, lá, né? Que o pessoal refez lá aquela parte aí, lá a estrutura melhorou bastante. Verdade, mente. Mas aqui continua a mesma coisa. Ah, você pode ser que o mundo já está vendo. Eu estou dando uma reportagem com um exemplo de um operante, entendeu? E o senhor teria condição, eu tava falando com outro rapaz, ele falou que o pessoal que tava lá naquela parte que foi reformada, eles começaram a cobrar condomínio, começaram a cobrar várias outras taxas, né? E vários estudantes tiveram que sair porque não tinham condição de pagar, né? Verdadeamente, é verdade. E o senhor acha que essas taxas... Teria que cobrar uma taxa de juros maiores, talvez, que tivesse e ficasse, muitos pessoais, igual eu, foram embora. O pessoal que tava aí há muito tempo... Abandonaram o ponto porque não tinha condição de pagar a taxa. Que é o capital. Agora eles vão fazer essa melhoria e para deixar o pessoal, né? Eles fazem para poder botar quem tem dinheiro aqui. Poder exatamente. E em questão de segurança aqui, você acha que aqui é tranquilo? A questão de segurança? Tem problema de roubo, de violência? Olha, pela minha presença, graças ao meu bom Deus fiel, e aqui não vejo irregularidade em nada. Negócio de furto, eu chamo, é roubar o que é dos outros. Aqui na feira não está existindo esse tipo de coisa. Porque nós estamos aqui e nessa como estamos ali. Mas independentemente aqui, a segurança aqui é máxima, legal. Mas eu nada contra o pior de tudo. Se essa é uma coisa assim que você falar em relação ao dia daqui da feira, de coisa que você acha legal, que você gosta, qual é o problema que você acha que precisa melhorar aqui da feira ao longo desse tempo que você trabalha aqui? O que, é que você acha que vale a pena de falar assim? Tá baixo. Falar a verdade, pavimento, pavimento, sabe o que é pavimento? A área de baixo, muitos ratos, como você pode observar ali as bocas ali, ó, é muito lixo, segui tudo cerrado, é madrugada, eu passo madrugada também, tomando conta de caminhões, de verduras, assim, ó. E aqui não é nada para a área que eu trabalho, o rato, madrugada, sai borbulhando assim na rua. Gente. E aí prejudica muitas pessoas, porque a necrose é um lixo. Você vai e passa agora, pisa, já foi. Eu tenho aqui, ó, olha como é o meu pé andou. É todo assim, mas graças a Deus nunca tive, ó. Nunca tive essas coisas, que é chamada a doença de rato, ela é necrose, entendeu? Só isso, pavimento na obra geral. E é uma questão também da estrutura aqui, né? Da cobertura. Exatamente. Olha pra lá, ó. Olha aqui a cama. Pega aqui, ó. Olha lá. Tá de aranha, eu já sei. Tá entendendo? Tá mentindo? Tá mentindo aí. Tá escrito a doença. Beleza, então. Obrigado aí, seu. Agora a gente vai.